Assim que é. Um, dois, três, já! Menina Leblon, vermelho batom, foi vista com o Joe, malhando na praça, sabote que eu não, convoca no som, lábios irmãos de toda quebrada, sabotagem, mano, alívio, já vale que eu fico, analiso, o branco e o preto unido, resposta ficado ridículo, beijo sem confisco, mundo submisso, eu adquiro, alívio, paz para os meus filhos na decente, atenciosamente eu sigo em frente, é tipo assim, regenerado, delinquente, lá do Brooklyn, não sou um Muhá, mas tenho sim, os pitbull por mim, sei que até lá, liberdade já, pros meus irmãos e representei, quando um verdinho na mente, ok, não desandei, me peguei, me dediquei, eu também conheço os loucos, de samba, RJ, BH, Baixada, Porto, sou gavião fiel, de origem louco, nada bobo, não brigo pelo jogo, sou fogo contra fogo, mas vale a minha família e um qualquer no bolso, medo, talvez desemprego, sofrimento, eu lamento, vai ser demais, de um viver sem paz, pagar veneno, das ruas, falcatruas, é polvinho, o isqueiro, o itinerário de um puteiro, é o Brasil, é dentro, se infiltraram, as portas se fecharam, quem rima tá aqui, quem não rima, aplaude o adversário. Tipo invasor, tenebroso, fogo contra fogo, Lúcio Flávio louco, o corpo. Sou maloqueiro, sou, e lá vou eu, Joe. Dá um dois pra pegar, então polícia sai do pé. Pra meu alívio eu quero um back. Mais uma vez me chame aqui, provoca eu zica. Sou maloqueiro, sou, e lá vou eu, Joe. É um dois pra pegar, então polícia sai do pé. Pra meu alívio eu quero um back. Mais uma vez me chame aqui, provoca eu zica. Menina Leblon, bebendo batom, bebida com Joe. Malandro na praça, bote com não, com barra no som. Mais irmão de toda quebrada, sabotagem, não analiso. Eu vejo trabalho, confio, analiso. Veja se confisco, mundo submisso, eu adquiro, peço alívio, paz para os meus filhos, na decente, atenciosamente, sigo em frente, é tipo assim, regenerado, delinquente, lá do Brooklyn, não sou um Muhá, mas tenho sim, pitbull por mim, de zona oeste, acabão, leste a região, norte oeste, tipo canão, é Joe, é embaçado, né ladrão, canão ou boqueirão, é várias vezes Joe, treta, eu vi Joe, se a ideia não trocou, dançou, dançou. Ali colou bola de meia, não tem isqueira, não só bobeia. Cê lembra do que tu queira? Eu, Deus e a Mary J. Veste o DJ6 que se iludira e perde a fé. Muitas vezes assim que é, sei que tem gambé. Dá pano em super-homem, mas também se esquece, toma bonde. Eu não a igreja, o vado vê as breja. Cobiça, polícia, as mabas os deixa. Joe, buscou sujou, foi pro saco, ficou embaçado. É ninguém trinca, é embaçado. Eu embaço na história várias vezes, faço hits de um som muita treta. É você lembra, bati cabeça, é zica. Quem curte é da família. Ladrão proceder, não se arrisca, corri na lama. Eu sim sou Brooklyn, no rap eu sou terror. Domínio Eminem, Shaquille O'Neal, lembro queda, finado meu mano. Tipo Roche, na vida, do crime estupim. Verdade brava, vou contar cruel, crime lembra. O medo vem do céu, mano, foi cruel. Já é que bléu, clique, o povo é o alvo fel. Eu sou um problema, pra quem pensou que o rap é só paloca. Demorou, vem ver, filhos e mães se envolvem. Se não me viu, sabatiu, mentiu, tô sempre na maior. Guerreiro eu ando só, saburais e sacató. Também lembrei das vezes eu Durval, Chico. Quem pisa na malote, eu sei que dava dó. Se for lá no canal, Brooklyn Sul. Além das ruas, é rude, vai você aprender. Proceder, pra vencer, pra querer, prevalecer. Sou maloqueiro, sou, e lá vou eu, Joe. É um dois pra pegar, então polícia sai do pé. Pra meu alívio eu quero um back. Mais uma vez deixando quem provoca é o Zica aí. Sou maloqueiro, sou, e lá vou eu, Joe. É um dois pra pegar, então polícia sai do pé. Pra meu alívio eu quero um back. Mais uma vez do chame aqui, provoca o Zica. Menina Leblon, bebendo batom, menina Leblon, bebendo batom. Menina Leblon, bebida Leblon, bebendo batom. Menina Leblon, bebida Leblon, bebendo batom. Bebendo batom, bebida com o Joe, olhando na casa. Essa montagem.